Eu e meus niggas são várias bar e bebida num copo, festa. Várias amigas já tamo no clima, tudo liberado, festa. Eu e meus niggas são várias bar e bebida num copo, festa. Várias amigas já tamo no clima, tudo liberado, festa. Eu e meus niggas são várias bar e bebida num copo, festa. Várias amigas já tamo no clima, tudo liberado, festa. Eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas. Eu e meus niggas, Cassim, enche logo meu copo. De canto vou escolho a que quero. Minha casa mais parece um safari. Os niggas perguntando para mim qual é mistério. Me desculpa, mas a culpa não é minha. Elas curtem a loucura e o estilo. Viaja na pegada do maloca. Quem anda na minha oca pra saber do mood. É constante várias bares na minha casa. A vizinha só reclama do barulho. Melhor ela nem saber o que acontece, porque aqui dentro é muito louco esse bagulho. Aqui ninguém pode ficar sóbrio. Eu tô bem com minha família lá da rua. Exagero, sempre passo do limite. Aproveito minha vida porque eu só tenho uma. As mina desce até o chão. Muito louca, já tão sem noção. Muita roupa pra pouca ideia. Já filmo meu ovo na situação. Tamo pronto para o que vier. É um homem pra duas mulheres. Tanto álcool na mente, fazendo loucura. Não sei como eu tô de pé. Numa ouvida ela diz que me quer. Aumenta o ritmo pra esquentar. Nem conversa, nós temos a preliminares. Começa no meu sofá. Amanhã não quero nem lembrar. Vivo o momento e sinto essa chama. Já sei o destino dessa viagem. Cês faz sempre acaba bem em cima da minha cama, nega. Eu e meus niggas são várias bar e bebida num copo, festa. Várias amigas já tamo no clima, tudo liberado, festa. Eu e meus niggas são várias bar e bebida num copo, festa. Várias amigas já tamo no clima, tudo liberado, festa. Eu e meus niggas são várias bar e bebida num copo, festa. Várias amigas já tamo no clima, tudo liberado, festa. Eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas, eu e meus niggas. Festa. Zidane, trap, nigga, nigga, nigga, nigga.